Cadê Tereza? Onde anda minha Tereza? Cadê Tereza? Onde anda minha Tereza? Tereza foi um samba lá no morro e não me avisou. Será que arrumou outro crioulo, pois ainda não voltou? Mas cadê Tereza? Onde anda minha Tereza? Cadê Tereza? Onde anda minha Tereza? Tereza, minha nega, minha musa, eu gosto muito de você. Sou um malandro ciumado, machucado, que espera por você. Eu juro por Deus, se voltar, eu vou me regenerar. Eu jogo fora o meu chinelo, meu baralho e a minha navalha e vou trabalhar. Eu jogo fora o meu chinelo, meu baralho e a minha navalha e vou trabalhar. Mas cadê Tereza? Aonde anda minha Tereza? Mas cadê Tereza? Aonde anda minha Tereza? Tereza foi um samba lá no morro e não me avisou. Será que era um outro crioulo, pois ainda não voltou? Mas cadê Tereza? Aonde anda minha Tereza? Mas cadê Tereza? Aonde anda minha Tereza? Tereza, minha nega, minha musa, eu gosto muito de você. Sou um malandro ciumado, machucado, que espera por você. Eu juro por Deus, se você voltar, eu vou me regenerar. Eu jogo fora o meu chinelo, meu baralho e a minha navalha e vou trabalhar. Eu jogo fora o meu chinelo, meu baralho e a minha navalha e vou trabalhar. Mas por Deus, cadê Tereza? Aonde anda minha Tereza? Mas cadê Tereza? Aonde anda minha Tereza?